fosse festa de luz colorida, o sol que me envolveu. Você é tudo que tenho na vida, é cada passo meu. Trago nas mãos um amor e sou, mas você em mim. Seu olhar, e o seu olhar me fala de amor. Doce amor. Dois sonhos lindos de paz, sonhando ser o sol. Pra sempre eu vou buscar você. Preciso me encontrar. Amor, olha perto em mim, sonha. Vou viver com você, me entregar em você. Assim doce amor. Come.